dizer que neste momento já está a ser distribuída, portanto, em parte, a alimentação para os produtores e criadores de ovinos e também caprinos, nomeadamente a ração. Já está a ser distribuída pela ANCOS, em resultado daquilo que foram as medidas complementares, as medidas assumidas pelo município de Oliveira do Hospital, portanto, em complemento das medidas do Governo, do Ministério da Agricultura, para mitigar os efeitos da seca nos produtores e criadores de ovinos, que depois também estendemos aos caprinos por justa reivindicação dos mesmos e validada pela própria ANCOS. Dizer que neste momento já começou a ser distribuída a ração, neste momento ainda não foi fornecida a palha, mas temos a expectativa que a palha seja, portanto, fornecida na próxima semana, vai começar a ser distribuída pelos produtores. Portanto, dizer que estão em causa 70 produtores, mais de 6 mil cabeças de gado, entre ovinos e caprinos, essencialmente ovinos. Portanto, um investimento são na ordem das 50 toneladas de alimentos, dividido entre ração para ração e palha, portanto, que importará na ordem, portanto, em valores de consulta do mercado, na ordem dos 10 mil euros. Estamos a falar de 70 produtores, 30 produtores com ovinos inscritos em livro genealógico e 40 produtores sem inscrição em livro genealógico, mais os caprinicultores. Em complemento a esta medida, temos vindo junto da Direção Regional da Agricultura e da Sra. Ministra da Agricultura a trabalhar no sentido do alargamento das freguesias beneficiárias das ajudas dos incêndios, a partir do princípio do pastoreio de percurso, ou seja, não serão beneficiários os produtores, criadores das freguesias onde efetivamente ardeu, mas todas as freguesias que tenham produtores que façam o pastoreio de percurso. Ou seja, muitas vezes o produtor tem o ovil na freguesia A, mas como faz pastoreio de percurso, naturalmente que o pastoreio e os pastos ficam noutras freguesias. Portanto, situações naturalmente a serem validadas pelos serviços. Portanto, o nosso esforço neste momento é alargar, portanto, o número de freguesias e de produtores beneficiários das ajudas do Governo, para mitigar os efeitos da seca, mas também por razão do apoio nos incêndios dos pastos destruídos no período dos incêndios, para além neste momento estarmos a acompanhar também a questão das ajudas por causa da doença da língua azul que tem surgido em alguns produtores e que temos vindo a acompanhar junto das entidades sanitárias e da ANCOS e do próprio Ministério da Agricultura para acompanhar estes mesmos produtores.